ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. É destaque, está no Expresso, e esse menino é destaque, viu? Tá fazendo um trabalho bacana, legal, e por esse motivo a gente convidou ele para participar aqui do programa. O MC JS tá por aqui. Tudo bem? Vou te chamar de MC, vou te chamar de JS, vou te chamar de Jonathan, como você prefere ser chamado. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Antônio Cláudio. Prazer estar recebendo você aqui, viu? Não, o prazer é meu. Não, pode estar chamando aí, os outros me chamam de qualquer coisa aí. Tem gente que me chama de Robinho, tem gente que me chama de Joninha, Jonasninha, mas norma artística é MC JS. MC JS é novo, né? Uma novidade tua, né? Isso. E como é que antes da gente chegar ao MC JS, vamos ao início de tudo. Não, como sim. É que surgiu esse seu lado musical? Como é que você conheceu, né, o mundo da música, começou a gostar de tocar, aprender a tocar um instrumento? Como é que foi esse início? Então, começou a partir de um grupo de oração que eu participava da Renovação Carismática. E eu fiquei interessado pela música, sempre já tive um interesse muito grande, né, pela música. E eu fiquei admirado pelo coro da igreja, falei assim, mãe, quero começar a cantar. Aí foi indo, conversamos. Aí depois de 6 meses, entrei no coro, com 12 anos, se eu não me engano, já entrei no coro da igreja. Aí depois eu fui aprendendo violão, fui aprendendo bateria, mas um pouco de cada coisa, mas o foco mesmo sempre foi o canto. Tua família, então, era da Renovação? Isso, ainda é. Ainda é? Sim. E você tava na Renovação, viu lá o pessoal tocando, opa, isso aqui é um lance legal, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E aí você ficou quanto tempo na igreja? Eu fiquei um bom... na Renovação. 6, 7 anos, por aí. Aprendeu tudo? Ó, tudo que eu pude aprender. Porque é uma grande escola, né? Sim. Tanto a igreja católica quanto as igrejas evangélicas têm escolas maravilhosas e saem de lá grandes músicos, né? Ah, é verdade. A maioria dos músicos hoje saíram da igreja, né? É. E aí, por que o motivo? Pode falar? Tem ter saído da Renovação? Não, tem. Pode falar assim, tranquilo. Então, começou assim, depois do ano passado pra cá, eu comecei mais já os meus trabalhos musicais pra evangelização, pra isso, pra outras coisas. E eu conheci pessoas diferentes, né? E começaram a falar, cara, porque você não trabalha com isso por causa do seu jeito, você leva jeito pra isso, pra funk, pra pop, e você também tem um estilo pra dança. Aí eu falei, comecei a pensar sobre isso, fui pensando, falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou seguir esse caminho então, já que é assim, então vamos. E aí você saiu porque até então você tocava mais músicas, católicas, gospel, ficava mais nessa linha. Sim. Você já tinha ali, tocava, fazia shows nesse evento? Sim, eu tinha alguns eventos que eu participava, que era o Shemaiá, né, que é de Renovação, e até então comecei a fazer alguns eventos, que eu tenho um que chama United Religions, né, e não só por eu ter saído desse caminho, mas eu pretendo continuar com esse evento. Era Jonathan Siqueira, né? Isso. Era conhecido como Jonathan Siqueira. Isso. Ele se apresentava em vários lugares, então, sim, inclusive sim. Eventos de grande porte, né? Sim. Graças a Deus. Resolveu deixar isso tudo pra trás e começar do zero, então? Começar lá de baixo. E o MCJS, vem de onde? Como é que surge o MCJS? Então, eu tava no estúdio do amigo meu, Lucas Félix, né? Nós lá tava gravando. Gente boa, Lucas Félix. É, um irmão pra mim. Tava gravando e foi isso, foi voltando esse assunto, cara, por que você não faz esse nome, MCJS? Falei assim, cara, faz sentido, por ser de Jonathan Siqueira. Sim. E por não ter ninguém de MC com esse nome, falei assim, cara, pode ser, porque vai ser uma coisa bem diferencial, né? Um pop também com funk, porque hoje em dia o funk não é tanto funk, né? Hoje tá sendo mais funk pop. É. Tá perdendo o sentido funk, graças a Deus. Mas então, isso que eu ia te perguntar, esse estilo pop funk, se a gente fosse pegar um desses artistas famosos aí que a gente tem na mídia, essas celebridades, você segue mais ou menos o estilo de quem, pro ouvinte poder se identificar? Vai ser mais o estilo Kevinho. Quevinho. Isso. Que é bem pop, né? Isso. É, mas pop. Também é, o trabalho que eu faço já é um trabalho um pouco mais cover, né? É, que mistura MC Quevinho, MC WM, MC G15, Anitta, Nego do Borel e alguns cantores internacionais, Justin Bieber, Ed Sheeran, Bruno Mars, entre outros. É engraçado como é que esse pessoal faz tanto sucesso, esse funk mundial aí, né? É um hip hop, né? Mundial faz muito sucesso e aqui no Brasil eles não conseguiram entrar, né? Sim. Claro que faz sucesso, mas o sertanejo continua predominando, né? Sim, o sertanejo é muito forte, né? É, continua forte no Brasil. Você trouxe um violão. Dá pra fazer alguma coisa? Opa, dá sim. O que você vai fazer? É música sua? É um cover de alguém? Vai ser um cover do MC G15, cara, certo. Bacana. Beleza, vamos ouvir então com MC JS. Pra quem não sabe, MCJS, até me perdoe, eu não identifiquei, ele é de Guaxupé, né, MC? Isso, de Guaxupé. Família de quem lá em Guaxupé? É, Luci e Viviane. Valeu, um abraço pra eles, em Guaxupé, com certeza estão ouvindo a gente. Vamos lá, então? Vamos lá. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê quem mais se ama. Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê quem mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um pouco ciumento, mas você sabe que eu sou fera na cama. Por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um pouco ciumento, mas você sabe que eu sou fera na cama. Por isso que me ama. Difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê quem mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Oh, oh, oh. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê quem mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Oh, oh, oh. Amor, sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um pouco ciumento, mas você sabe que eu sou fera na cama. Por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um pouco ciumento, mas você sabe que eu sou fera na cama. Que me ama. Bom demais, muito legal. Som de MCJS aqui na Pássaro da Ilha FM. Menino de Guaxupé, tá começando um novo trabalho, né? A gente pode dizer assim: quanto tempo já que você tem com MCJS? Nossa, você vai fazer um mês. Um mês, mas já tá. É um som legal, um som que tá fazendo sucesso no mundo todo, né? Sim. Tem tudo aí pra arrebentar. Mas pra isso acontecer, pra fazer esse sucesso, MC, você vai ter que ter algo inédito aí, algo seu próprio. Sim, né? Como é que você tá trabalhando isso? Eu com meu amigo Luke já entrando em ação, né? É, mais ou menos no mês que vem já tem a música nova. É, Tonela se chama. Mas já tá escrita a música? Já tá escrita, já tá tudo escrito. Só falta gravar o clipe agora. Já gravou o áudio também dela? O áudio já tá gravado. Só falta o clipe? Só falta o clipe. Pra lançar na internet e aguardar? Isso. Legal. Ó, vamos fazer uma paradinha, um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta pra continuar esse bate-papo. Pra quem quiser já contratar você pra um evento, pra um show, beleza? Beleza, tem contato. Qual que é o número? O número é 988-64-9477. Okay, já porque Antônio Cláudio, o Jonathan tá arrasando, já é sucesso. Pede para passar o contato. Passa então de novo, por favor. É a Cirlei que tá pedindo. Ah, sim, é 988-64-9477. Beleza, intervalinho comercial, voltamos já. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. Meio-dia e 36 na Pássaro da Ilha FM, o Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, todo sábado, sempre das 11 às 14 horas. Ainda hoje vou receber aqui o pastor Osmar. O pastor Osmar vai estar falando sobre o Conselho Mundial de Missões para o Sudoeste de Minas e Leste Paulista. Ele é o representante desse conselho, já vai estar conversando comigo. E também hoje vamos ter a participação do Sebastião Aparecido de Jesus, o Tião Cascudo, falando sobre uma denúncia de supostas irregularidades em um processo licitatório na Câmara Municipal de Guaxupé. Então continue ligado, você de Guaxupé que está acompanhando o programa aqui para ouvir o MC JS, continue porque tem mais Guaxupé chegando já aqui na nossa programação. O MC, a gente sempre teve essa questão desse lado meio preconceituoso aí do funk, né? E quando a gente conversava lá pelo WhatsApp, você falou assim, eu misturo o funk com o pop. Isso não te preocupa um pouquinho, essa questão desse preconceito com o funk? Um pouco. Mas hoje em dia é o que a galera tá gostando, né? Então não tem o que reclamar. É aquilo, cada um tem o seu gosto, né? Então o povo não pode reclamar. Porque a batida do funk é carioca. Então a batida do funk tá evoluindo, tá crescendo musicalmente. O estilo tá crescendo, não só aqui no Brasil, mas também mais pra fora do Brasil. Né? Eu vejo muitos vídeos na internet, YouTube, americanos dançando música nossa. Então é um orgulho também pra mim, pra todos os MC funkeiros por aí. O funk, ele perdeu um pouquinho a sua essência ao longo do tempo, né, John? Sim, ele teve o comecinho do funk lá atrás, com a galera do aquele só quero ser feliz, né? Era outro tipo de funk, né? Sim, era outro tipo. E infelizmente foi se perdendo, ficou um negócio muito pro lado sexual, né? Aí foi perdendo, foi do funk pesadão, agora tem o funk pop. Agora ainda estamos saindo então do funk ostentação, esses funk estão entrando no novo estilo de funk. Sim. Essa é a proposta do MC JS. Isso, fazer a felicidade alegrar o coração dos outros aí quando for no show. Mas a ideia é sua, além dessa música que você tá planejando, o que é? O que você planeja pro futuro? 2018 só tá começando, estamos só no mês de março ainda. Sim. Então, o que eu tô planejando? Fazer muitos trabalhos por aí, como eu falei, tá vindo música nova por aí, espero que todos gostem, né? Porque não foi fácil. O Lux ajudou a compor, não sou um bom compositor. O Lux também ajudou na melodia, na batida da música. Também vai ter o trabalho da gravação, né? E pretendo estourar com essa música em 2018, fazer trabalho pra fora, levar o nome de Guaxupé região pra fora aí, né? Acaba dificultando um pouquinho por não ter assim, muita referência aqui na região, porque pop funk que eu conheço aqui, só você, meu amigo. Acaba sendo uma dificuldade a mais? Nossa, eu vou falar pra você que a oportunidade é 100%. Né? Porque na hora que você vai por aí, tem só sertanejo, né? Então, às vezes, a pessoa acaba meio que cansando um pouco. Às vezes, o povo traz cantores de fora, MC de fora, cantores de pop, de tudo de fora. Acaba sendo um respiro aqui na região ter você, então. Graças a Deus. Pra um evento e pra um show. Então, pra contratar você, repete o telefone. É 988-64-9477. E qualquer evento, né? Qualquer evento. E como é que é o seu show? É assim, ó, no meu show começa, lógico, com música eletrônica, também temos dançarinas, né? Dependendo do show, às vezes tem mais dançarina, por enquanto só tomo com duas. Começo cantando umas músicas lá, blá blá blá. Vai no cover primeiro. Vai no cover. Mas aí esse cover vai o quê? É sempre na base dos MCs aí, o MC que isso, MC Sapão, vai indo, misturando, igual eu falei no começo. Aí tem cantores internacionais, músicas internacionais, Justin Bieber, Ed Sheeran, e vai indo. E também temos bastante dança, bastante animação, fogos, entre outros. O show é pra cima, então? O show é pra cima. A galera pode esperar um show lá em cima, ué, mesmo, pra agitar. 100%. Qualquer evento aí. Sim, sim. Animação garantida. O Odair de Gospé tá te parabenizando. Bom dia, Antônio Cláudio. Sucesso aí pro Jonathan. Esse menino vai longe, hein? Com garra, ele vai longe mesmo. Odair de Gospé mandando um abraço pra você. Um abraço aí pro Odair, tem mais gente aqui mandando abraços, Sandra também tá te mandando abraço, muito obrigado aqui pra Sandra, que tá ligada aqui na Pássaro da Ilha FM, a Keila também tá te mandando abraços aqui, não fala de onde é, mas valeu Keila, muito obrigado aí pela sintonia, Elisângela também tá ligada na 103, muito obrigado Elisângela, Henrique também tá ligado aqui na 103, tá pedindo um abraço, tá ouvindo lá o Jonathan, agora é o MC JS. Vamos fazer mais uma? Vamos lá. O que que você vai fazer agora pra mandar gente? Mandar um tatum-tum do Kevinho com Simone e Simara. Opa, legal, vamos ouvir então, gente. MC JS ao vivo aqui na Pássaro da NFM. Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar. Ela não vai se envolver, a gata é uma loucura. Faz cena proibida e mantém postura. Depois da meia-noite é filme com censura. Sensualidade pura. A gata é uma loucura. Faz cena proibida e mantém postura. Depois da meia-noite é filme com censura. Sensualidade pura. E gosta de fazer o tá, tá, tá, tá, tum, tum. Quicando e mostrando o poder desse bumbum. Tá, tá, tá, tum, tum. Quicando e mostrando. Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum. Faz um movimento e no talento, tá, tá, tum, tum, tum. Vai mexendo o bumbum. Faz um movimento e no talento. Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar. Ela não vai se envolver, a gata é uma loucura. Faz cena proibida e mantém postura. Depois da meia-noite é filme com censura. Sensualidade pura. A gata é uma loucura. Faz cena proibida e mantém postura. Depois da meia-noite é filme com censura. Sensualidade pura. E gosta de fazer o tá, tá, tá, tá, tum, tum. Quicando e mostrando o poder desse bumbum. Tá, tá, tá, tum, tum. Quicando e mostrando. Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum. Faz um movimento e no talento. Tá, tá, tum, tum, tum. Vai mexendo o bumbum. Faz um movimento e no talento. Tá, tá, tum, tum. Bacana demais, Jaqueline mandando abraços, a Roberta Soares também tá te parabenizando ali, é, Rosângela também tá ligada e a Tati tá te mandando também um abraço. Essa mistura legal aí, né, cara, mistura de sertanejo aí, tá? Funk. É. Tá rolando bastante. Pode rolar de repente no futuro aí uma mistura com uma, com o Lucas? Opa, Lucas Félix? Sim. Pode, mas já tá pensando nisso? Ô, já estamos trabalhando tudo nisso já. Já também. Hoje o pessoal quase não grava mais CD, né, MC? É porque é por conta de hoje em dia o meio da internet, a evolução da, das máquinas, cresceram muito. Então hoje tem muitos aplicativos que fazem o trabalho de CD, de DVD, que seria o Spotify, o YouTube, gerais, né? Sim, sim. O cara joga lá um vídeo no Facebook, lá de repente o Brasil inteiro tá cantando a música, né? Todinho lá foi desse jeito, né? Foi desse jeito. Do dia pra noite, o Brasil cantando. Hoje em dia a internet ajuda bastante, né? Porque antigamente, se você fosse ver igual antigamente, era muito difícil crescer musicalmente, né? Você tinha que gravar uma música, às vezes pelo gravador, mandar na rádio. Era complicadíssimo. Conhecer bastante amigo também pro povo ficar pedindo. É. Então, antigamente era muito complicado. Hoje, quer dizer, é mais fácil, mas a disputa pelo espaço também é maior, né? Vixe, tá louco. Tem que... O espaço é... Mas é aquilo, né? Espaço é pra todos. Espaço é pra todos, mas tem que ter muito talento aí pra aparecer nessa galera aí, no meio dessa galera, né? É, dá pra você fazer essa música nova aí que você vai lançar em breve? Vai ser um pouquinho difícil. É. Vai ser um pouquinho difícil. Não, só uma palinha? Não tem jeito? Vamos lá. Só uma palinha. Mandar só o refrão dela. Vamos lá, isso. Sabe aquela farra com a galera? Tô nela. Sabe a sua amiga Rafaela? Tô nela. tô nela, cê nem sabe como eu tô. Agora eu tô fazendo amor. Você nem sabe como eu tô. Agora eu tô fazendo amor. Fazendo amor, oh, oh, do jeitinho que sonhou. Ah, tá vendo? Talento tem assim, aí, meu amigo. Ô, MC, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no programa, viu? Não, obrigado. Valeu, meu. Show de bola. É, o espaço aqui é um pouquinho curtinho, mas acho que já devo mostrar e não, mostrar pro pessoal quem é o MCJS, o nome que a gente torce para que a gente ouve bastante, né? A gente vai ouvir bastante seu nome aí, porque você, pelo pouco que eu tô te conhecendo agora, cara simples, humilde, a gente torce pelo seu sucesso. Não, obrigado, obrigado. Quem quiser acompanhar nas redes sociais, Instagram é JSOficialMC. YouTube MCJS, e para contato para shows, eventos, às vezes um evento para aniversário da cidade. Aniversário, casamento, festa. Isso, falou em festa, chama o MCJS. Vai colocar o povo para cima. É isso daí. As veinhas vai levantar da cadeira. Tem o Facebook também, né? Facebook é Jonathan Siqueira. Jonathan Siqueira, procura isso. Lá Jonathan Siqueira. E para contato de e-mail é jonathansiqueiramusic@gmail.com. Beleza, ótimo, Jonathan. Obrigado pela sua participação. Não, obrigado eu. Sucesso. A gente, quando você tiver com a música já prontinha, entre em contato que você vem de novo para quem fazer o lançamento aqui. Não, sim, pode deixar. Beleza? Um abraço, certinho. Jonathan. Intervalo comercial, voltamos já dando sequência no programa Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.